Sim, eu sei que um grande amor pode acabar, que às vezes as palavras nos iludem, que às vezes é preciso uma mentira, que as horas de incerteza nos confundem. Sim, eu sei que você pode me deixar, que há outras ilusões em seu caminho, que a boca que agora está sorrindo um dia pode estar se despedindo. Sim, sim. Pode haver outra em sua vida.